Tem gente que gosta de falar por aí que a curiosidade matou o gato. Será que são as mesmas pessoas que acreditam que gatos têm 7 vidas? Não importa. Eu não faço tipo supersticioso, mas eu sou curiosa. Eu gosto de saber de tudo e qualquer coisa que eu possa. Ontem, eu dei outra olhada no reator de éter. Todo mundo diz que ele pode ser uma fonte infinita de energia. Eu não sei se é verdade, mas eu não posso negar que ver ele funcionando é realmente muito inspirador. Eu poderia chamar ele de milagre da ciência moderna, mas eu acho que seria insuficiente. Tem tanta coisa que não faz sentido. Não importa com quanta gente eu fale, eu não consigo entender o nosso objetivo real aqui. Eu tenho ouvido a palavra sobrenatural de vez em quando, mas isso não me convence de nada. Mas, às vezes, eu acho que eu ouço vozes vindo de dentro do próprio reator. Muitas delas parecem pessoas sofrendo, chorando, desesperadas. Outras, como o cara russo, soam com raiva. Também tem uma mulher, mas às vezes ela soa mais como uma menina. Eu acho que ela é alemã, mas não dá pra entender direito o que ela diz. Eu disse que não sou supersticiosa, mas eu tô começando a acreditar que existe algum tipo de vida dentro do éter negro. E essa possibilidade é muito perturbadora.